Zona Sul, plena madrugada. Quatro neguinhos, a nave filmada. Raduza de chavão, bem devagarzão. Centro da atenção, os bico posadão. Meta barreta, cortês, calça larga. Camisa branca, lença azul na cara. Cordão de prata, reluzentes que late. Quem é esses neguinhos? É nós mesmo, né, miragem? Olhos abertos, holofotes acesos. E nós no foco, diamante restaurado. No meio dos destroços que no barro foram peneirados. Lapidado o chão, do lado sul, queridão. Bonde pesadão. Não olhando inveja, olho gordo, conversa fiada. Gangsta é gangsta, é sem curva nas palavras. Amigo sujo, cresce os olhos. Nas motos, nos carros, nas onças, nas pradas, nos Nike, nos Jack importado. Os Nelson Rubens fica atacado. Calma, moleque. Porque pra chamar atenção eu não pago de Juliette. Vai tomar um 220 em alta tensão. Dois na missionária e quatro aqui no Conceição. Meia-noite 36, o rasante no sossego. A danada na janela, a tiazinha aponta o dedo. Eu não queria te dizer, mas cê vai ter que me ouvir. Como o Zagalo diz, cês vão ter que me engolir. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga. E aqui dentro do carango, o rap estrondando, os bumbo batendo, as caixas estralando. Lá fora faz eco, se vê o resultado. As vampiras se abrem, até morde os lábios. Se na madruga é buchicho, então vai segurando. Fica pianinho, que é nós mesmo causando. Mil fita acontece, tô só registrando. Ganhei no olhar, os picos se perguntando. Corrompido por dentro, se panranja os dentes. Eles não sabem, eles não entendem. Eles vê o que nós tem e não o que nós faz. Dois no banco da frente, dois no banco de trás. Suavidade na nave, pela quebrada. Refletindo nos olhos, a roda cromada. Carango rebaixado, perto do chão. Fumê, degradê, só de pirão. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga. Atenção, é concentrada, só sabe quem viu. Aterrorizando os garotinhos de Beverly Hills. Sem entender, mesmo assim quer saber. Que nós faz, que nós fez, ou que deixa de fazer. Baixa a pressão, se vê nós em ação. Batimento acelera quando tromba no peão. Ei meu bom, não é miragem não. Quatro elementos no carango, mó chavão. Presta atenção, certo chão. O bonde é pesadão, é nós que tá no bug. Vira a posição, o apá, a mordidão. Não se situa não, quer saber se nós paga a vista ou a prestação. Trabalhador ou ladrão, se nós tá a milhão, quer testar a febre? Eu acho que não. Pensou que tava bom, se nós tava sumido. Agora a falange destroça seus ouvidos. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga. Quem é esses neguinho, truta? Quatro neguinho na madruga.